78 está autorizado 250010 para final R9, informe estabilizado. 2.500 pés, chama estabilizado 3178. Alinhado e pronto, voo no 074. 7289, livre decolagem. Livre no 074. Salvador, boa noite, 35575, passou externo, baixado travado. 55957, continue na aproximação, no 0, vento 820, 89, informarei pista livre, 5595. 5595. Tem pouso autorizado no 0120 com 6295. 0105. O 074 decolou o Zuno 13 de Salvador, chama agora o controle em 11935, boa noite. 1935, obrigado. Boa noite, gol 1074. 1074, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída Gole. 360, perfil da Gole, gol no 074. No procedimento 3178. 3178, complete final R9, chame torre e 118, decimal 6. 1186, 3178. Três 305, passa nível 145, chame o centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Sente Recife 2685, contando 2545 para 3305, obrigado. 14355. Dois meses, uma oito. 3178, checa trem pouso livre 10120 com 89, 3178. Baixado e travado, livre pouso tá 3178. Afirmativo, ajuste 1012. 1012, 3178. Chama o centro Recife em 128.8, alterna 133.25. Chama a Recife em 128.8, alterna 133.25, 1074. Zuno 78, solo Zuno 9, libera a direita, táxi via Alfa, Alfa, Índia, portão número 4, Tantra, Zuno 78. Direita, Alfa, Índia, portão número 4, 3178. Afirmativo. O Alfa Zulu Delta na escuta. Zulu Delta na escuta. Positivo, senhor, na escuta. Quanto tempo leva do seu reboque desse portão até o Pátio 3? Uns 7 minutos, praticamente. Bem, está autorizado início e prosseguir para o Pátio 3, o Alfa Zulu Delta. Ok, senhor, Zulu Delta ciente. Pode ingressar pela primeira esquerda, portão 4, 3178. Primeira à esquerda, 04, 3178, braço. Alto e Conde do Porto, Gaia Alto está autorizado nível 110 na chegada a Manaus. Brasília, 2055, alterna 1245. 125, a câmera de investigação, mantém a 3 horas, traseiro de conquista, 127, do mal, 2. Delta confirma o terno de reboque no pátio 3, muito obrigado aí, tenha uma boa noite. Boa noite. Salvador, Tower 1 H Condor 077, send 1-0 information alpha, request startup. Condor 077, right to copy to clearance. Go ahead. Clear to destination Echo Delta Delta Fox, flight level 310. Fly Apple Whiskey 50, send to Mike Sierra Sierra. Then fly flight plane route. After takeoff runway 10, left turn and Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar, J-Beach transition, Golf Echo Bravo India Tango. And Salvador departure frequency 119.35 and square code 5053, Condor 077. Condor 077, clear to destination Echo Delta Delta Foxtrot via level 310 via Upper Whiskey 50 to Mike Sierra Sierra, then after flight plane route. After departure runway 10 with a left turn to Momo departure, Gibbet transition for 5053. Fullback is correct. Report right to push and start for Condor 077. Okay, so the back is correct. Are you ready to start now? We are ready for startup and pushback. Okay, you are clear to push and startup report right attack. So Condor 077. Condor 077, startup and pushback approved. Thank you. Yes, sir. Salvador, boa noite, T3520, informação Bravo. T3520, a sua identificação, autorizado chegada a MAN, desça para nível 050. 050 na MAN, T3520. Salvador, autoriza pro do Serra Vitor 366? Serra 3520, após toque, está autorizado pro Serra Vitor 366. Tudo bem, obrigado. Correção, prepare Puca, Aracaju, aguarde cópia, TAM 3178, 330 será coordenado. Puca, Aracaju, aguarde. Estamos 78, está pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Maceió, nível de voo 330. Aperuísque 58, até Aragua, após direto. Decola da pista no zero com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.35. Seu código transponder 5061 no TAM 3178. Autorizado Maceió 330, Puca, Aracaju, aperuísque 58, até Aragua, após direto. Decola do zero, 119.35. Correto, informe pronto para o estacionamento.